estabilizado, ILS Gol no 888. Complete a aproximação, Gol no 888, torre 18, decimal 6. 18,6, obrigado. Salvador, bom dia. Tá 3663 no ponto de espera da 28, pronto. 3663, ciente, mantém o ponto de espera. Mantém o ponto de espera da 28, tá 3663. Salvador, bom dia, com 88, final abaixo travado. 888, ciente, com a aproximação, aguarde, 28 livre. Poderia chamar na frequência 118, decimal 95? Afirmativo. Cinco decolou aos 20, chame controle 1935. 1935, bom dia, amigo, bom serviço. Salvador, tanto 3304, mantendo pro até 3000, tanto, depois gole o fito. Tanto 3304, mantém o perfil da subida, tá? Livre ascensão 360. Mantendo o perfil, livre ascensão, ciente. Menos soltando agora, Hugo. 98 Guarulhos 440, táxi autorizado até o ponto de espera da 28, lá torre 1 no 8, decimal 6, bom voo 3854. 18,6, obrigado, tenha um bom dia. Foxtrot, prossiga. Foxtrot, acione na bata e para ataque, por favor, chame na frequência 118, decimal 95. Decimal 3859, fala. Prossiga, então. Que desconsidere a restrição de manter pro até o 030. Assim que decolar, logo efetuei a decolagem, cumpre o perfil da subida gole, transição gonza. E no ponto espera chama a torre 1 no 8, decimal 95. Então nós vamos, assim que decolar, iniciar a subida gole gonza. E no ponto espera agora é 19,5, isso? 1,18, decimal 95, 118,95. 18,95, obrigado. Cabeça. 888, solou aos 23, mantém a posição na época, chama o solo. Você vai manter a posição, chama o solo. 3603, ali mantém 28. Alinhe e mantém 28, tanto 3663. Certo, 3663. No 888, vai ceder passagem ao tráfego da TAM após ingressar Alfa e chama antes da Juliette para ingressar para Tchono. Após o TAM via Alfa, antes da Juliette vai chamar. V63, decolagem autorizada, 280 graus com 5 nós. Gente, livre decolagem, pista 28, tá em 3663. Chame Recife, frequência 1288 ao término 1264. Eu tanto 3304, vai chamar agora Recife 1288 ao término 1264. Bom dia, amigo. Doutor, gol no 982, bom dia. 982, desça ao 050, chegada, cara, e o ajuste no 015. Sente da informação ativa. O 982, ciente, desce para 050, 1015, informação quilo. Copiado. O 982, procedimento ILS Zulu da pista 28. Ciente, informa que está ficando um pequeno desvio à esquerda, pro 040, para evitar a formação. Vai ser... Após desvio, pro Edicari, gol no 982. Decolou os 26, tá livre da restrição da saída, tá autorizado curvar à esquerda na gole. Positivo, 363 gole sem restrições. Tem a posição antes da Juliette, né? Ingressar via Juliette para o portão 3, assim que o tráfego da companhia iniciar o táxi. Positivo, imagina que for possível o tráfego iniciar o táxi, segue para a posição 3, gol no 882. Salvador, gol na 605 para táxi 154, com fim de Cojim Campinas, 3 horas e 42. Identificou a chegada CARI 3610. Com solicitação RNAV, senhor, seria possível? Positivo, RNAV. O procedimento é o ILS, porém, para fazer o ILS. Bem, a chegada é a mesma, só por solicitação executar RNAV. 3610. 118,95. Eles consideram a restrição de manter proa até o 030 após a decolagem. Alfa 295, considera a instrução 3 em pós-decolagem. Voo em linha 0. Bom. Grato. O 3620, prossiga. Estamos executando pequeno desvio à esquerda da rota, para o 055, para executar a formação. Copiado, 3620, após o desvio, vou encerrar a vista 362. Após o desvio, 362, 3620. Foro 982, reduza para 209-220 e chame agora a torre 19, 118, decimal 95. 982, chamando a torre 1895, reduzindo para 229, igual 982. 22, subiu para 229, descendo para o 050. Ciente, o 982 tendo contato na frequência 118 decimal 95, por favor. Eu vou chamar, mas não teve resposta, vou chamar de novo, obrigado. Não conseguiu, tá ok, tente novamente e caso negativo, volte para a frequência do controle 1935. Tá ok, muito obrigado. Alfa Vitor Juliette, tua para o 1500 pés, corrigindo, desça para o 1500 pés, mantém a linha do litoral, ingresso no corredor Paripe. Cota em Paripe. Controle Salvador, bom dia, é o TAM 3859. Salvador, gol no 982. Prossigo no 982. Tentou contato em 1895, não teve resposta, senhor. Gente, prossiga, complete a aproximação, aguarde transferência 118.6, está autorizada a final 2.000 pés de descida no 982. 118.6 aguardando, vai reportar na final, descendo para 2.000. Controle Salvador, bom dia, tá 3859. Salvador, tá 3859. TAM 3859, submantendo 360. 360, confirma como está recebendo o 3859? 5x5, a primeira chamada também foi copiada, porém no momento não poderíamos falar. Ah, gente, obrigado. TAM 3663, chame Recife em 1288, ao término 1264. Direto, chame aqui, lançou, está recebendo descida. Gente. Reporte passando 2.500. Pode passar um 2.500 direto de Quebec. Bom dia, prossiga. Chamou o SOS pela formação Lima, autorização para Porto Seguro. Pronto, cópia? Pronto, para cópia. 075, corrigindo 065 para Porto Seguro. Decola da 17, curva direita, corredor axé, controle 119 decimal 35, aciona 0257, Romeu Teor. Alojamento correto, PLB? 03, é isso? 3 a bordo, torre 118 decimal 95 para iniciar o táxi, Romeu Teófilo. 118 decimal 95 para o Teófilo. Positivo, 118 decimal 95. Qual o seu estacionamento? Ponte da hora está. Gente, bom voo, Romeu Teófilo. 3935, 5x5. Ah, ok. Tá passando 1975 ao 380, pode voar, Eudes? Chame Recife agora, 1288, ao término 1264. Obrigado. Que alto e claro. Autocoordenação no 2345, agora, Alfa Vitor Juliette. Alfa Vitor Juliette, o tráfego efetuou o lançamento de paraquedas, está descendo Juliette Quebec Kilo, coordene com o mesmo. Juliette Quebec Kilo, controle. Autocoordenação com Alfa Vitor Juliette, que vai fazer toque arremetido na ilha. No Guarulhos, aguarde cópia da autorização, 6391. TAM 3859, chame Recife, 1288, alterne 1264. 288, TAM 3859. Está cruzando 80 para o 60, o 3620 da TAM. 3620 2000, reporte final ao localizador, 229. Reporta final, baixado travado no RNA, 3620. Solo, Salvador, TAM 3454, autorização Recife. 3454 Recife, agora de cópia prevista Aron, transição Melim. Aron? Aron, o que, por favor? Aron, transição Melim. Melim, atende. No 605, subir, mantém a nível 360, vigilante. 360, vigilante. Cidade LS, Bono, 982. Torre no 86, Bom Pouso, 982. 86, bom dia. Torre Salvador, voo no 982. 982, continua a aproximação, aguarde liberação, pouso 28.015 no ajuste. 1015, voo 982. Fica Brasil 6319, Guarulhos 320, via Peruísque 50, decolagem da pista 28, curva à esquerda, subida gole até Val, após direto Eudes, controle 119, decimal 35, aciona 5562. Aqui autorizado 320 para Guarulhos, via Pewisk 50, decolada 28, curva esquerda, gole, Eval, após Eudes. Controle 1935, transponder 5562. Avianca 6319, pronto para pushback e acionamento, gate 01. Fechamento correto, autorizado pushback e acionamento, Avianca 6319, chame para o táxi. Autorizado, chamar para o táxi 6319. Cari. Autoridade Teatral 050, chegada a Cari, estamos fazendo um desvio à esquerda para evitar tomar festa. Gente, reporte ao término. Informaremos. Passando Serra Victor 362, até 3620. Gente, TAM 3620, 2500 pés para o 363, reporte estabilizado na final do Hernando. 2500, 363, reporte estabilizado, 3620. Controle Salvador, muito bom dia, do Papa Romeu Lima, Mike Foxtrot. Mike Foxtrot, é o controle. O Lima Mike Foxtrot, decolado de Salvador, segue para Praia do Forte, pelo corredor Forte a 500 pés. No momento, tome o rumo norte para afastar-se da final da 28. Afirmativo. Curvando à esquerda, para o rumo norte, afastando da final da 28. Ok, tem um Boeing 737 aproximando-se na proa, o Lima Mike Fox, afasta do setor da presente agora. Afirmativo, visual com a aeronave afastando-se do setor, o Mike Foxtrot. 35, chame pronto para acionamento. 119-35, vai chamar. 982, fica atento a tráfego, helicópteros no litoral norte, afastando para o setor nordeste, 500 pés. 7982. Confirme para a torre. Chame a torre Salvador na frequência 11895 para fazer check no na frequência da, daquele órgão. 11865, é isso? Não, 11895. Ah, 11895, tá bom. 3620, chame torre em 11865 e forma o helicóptero mantendo o litoral baiano nordestino a 500 pés com deslocamento nordeste. Sente, tem o mesmo tiquez, grato, 3620, chama a torre. Positivo, chame torre e bom pouso, 1186. Torre Salvador, 3620 da TAM, vai passar a Serra Victor, 364, baixar travado estabilizado. 3620, condição aproximação, guarde 28 livre. Aguardando, 3620. 982, livre e mantém a posição na Delta, solo 1219. Na Delta, 1219, geral, 1982. Gol no 605, chame Recife, frequência 1288, alterne 1264. 1288, gol 264 para a Recife. Positivo. Trip 5414, chamou? Chamei 130, desfio à esquerda de Jona. Alfa, informe antes da Juliette. Alfa informará antes da Juliette, gol 1982. Portaria NDA de descida, ou 5414, da Centro da Lima. Atenção, ajuste no 0, no 4, 0, 3, 0 graus, com 2 nós, autorizado pouso na 28. Leve pouso na 28, 3620. O meu até o Oscar, autorizado ingresso na 17, reporte alinhado e pronto. Oscar, Oscar, Juliette, prossiga. Tente contato novamente com o solo 121-9. Ele recebeu suas chamadas. Tente confirmar se o senhor está recebendo o solo também. Oscar, Oscar, Juliette, é o solo, como recebe? Serra Novembro, é Bravo, Oscar, com a centena, aguarde cópia da autorização. Oscar, Oscar, Juliette, confirme o pátio. Gente, aguarde cópia. Avianca 6311 com 102 a bordo, autonomia 0420, alterno Galeão. Avianca Brasil 6311, táxi via Índia e Alfa até o ponto de espera da 28. Ponto de espera 28, chamará a torre 1 no 8 decimal 95. Avianca Brasil 6311. Índia Alfa, ponto de espera 28, 1895. Avianca Brasil 6311, obrigado, bom dia. Voo 982, ingressa Juliette, portão 4. Juliette para o 4, voo no 982. Solo aos 4-4. Esquerda, mantém a posição na Eco e chame solo 1-2-1-9. Esquerda, Eco 1-2-1-9, o TAM 3620. Mantém posição. Certo. 5, ingresso 17, reporte alinhado, pronto. A Avianca Brasil, após ingresso Alfa Juliette, portão 9. Ok, sede de passagem após Alfa Juliette para o 09. TAM 3620. Gente, já a 12 milhas de Salvador, da presente autocoordenação 2345 na escuta, qual estimado para pouso? Mais 10 minutos? Estima mais 10 minutos, senhor. Sim, então previsto pouso para os 5 da desta, 1014 no 04, ajustou o altímetro em Salvador, autocoordenação para pouso na Praia do Forte. Afirmativo, transfere agora para a frequência de coordenação, o Lima mais Foxtrot, graças, até o regresso. Para Copom. Objeto 6726 até 2000, reporte final do ILS. Até 2000 informará no final do ILS, poderia confirmar ajuste do altímetro? 1014, no 014. 1014, sente. Gente, tomou meu ILS, chamaram posteriormente. Para o posto de estacionamento, está no meia dúzia, o TAM 3454. Aciona na posição, aguarde pushback. Aguardando na posição. Tráfego da companhia irá passar retaguarda? Após o tráfego autorizado, pushback, chama táxi 3454. É, que após a passagem de tráfego na retaguarda, vai chamar pro táxi, então, 3454. Trip 54 no 4, acione identificação, 43 milhas sudoeste de Salvador, vigilância, ciente do desvio, reporte voando Carica. Pode repetir para reportar o 5414? Reportar Carica, que na hora eu espirrei. Ah, tá. Reportar Carica, ou para descida, é isso? Reportar voando Carica. Ou no ideal para descida? Ah, tá legal. Vou reportar cara e o ideal de descida, o 5414. Seu Oscar, para cheque de equipamento, faça uma chamada na frequência 118.95. Diga. Obrigado, o número 1500 pés, ajuste no 04, reporte Paripe, ingressando no intervalo. Oscar Juliette, cópia. Oscar Juliette, aprovado Boquira, uma centena até 40 milhas após visual no 05, decola da 17, curva direita, subida gole até a posição Eval. Controle 1, 9, decimal 35, aciona 5555.